em dois países ando cá e lá. O amor agora não sei onde está. Procurei na França e já encontrei, mas em Portugal também me apaixonei. Qual deles é que eu quero? Passo a vida a perguntar. Há um que é tão sincero, o outro faz-me chorar. Um deles é tão louco, o outro é sério demais. Mas se o amor for pouco, ainda posso arranjar mais. O outro que é francês. Qual deles é que eu quero? Passo a vida a perguntar. Há um que é tão sincero, o outro faz-me chorar. Um deles é tão louco, o outro é sério demais. Mas se o amor for pouco, posso arranjar mais. Qual deles é que eu quero? Passo a vida a perguntar. Há um que é tão sincero, arranjar mais.